that today. Blue, blue back, cry forever. Blue, blue back, inside a paper. Inside a paper, nothing to do. What you got? Nothing to do. What you got? Blue, blue back, inside a paper. Blue, blue back, out of my skin. Blue, blue back, newspaper. Blue, blue back, what you got? Oi, FM. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Drums coming fast. Drums to shock to glass. What have you got in that paperback? Is it a dose of vitamin C? No time for Western lesson. I am Damo Suzuki. I am Damo Suzuki. The fuck I like, well, I super hate. I give it to me that day and forget it. Who is Mr. Hustlehauser? Goodbye for me. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today because of the Strokes. Damo. Drums coming fast. We drums to shock. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 19 de maio de 2009. Aí ao fundo, The Fall e seu disco This Nation Saving Grace, onde Mark Smith, certamente uma das cinco personalidades mais importantes do planeta hoje, faz a sua homenagem a Damo Suzuki, chegando no Brasil pelas próximas horas. I am Damo Suzuki. I am Damo Suzuki. E abrimos o programa com Can, a banda alemã, onde ele, Damo Suzuki, Japorongo, foi, nos principais discos da banda, o vocalista. Ou aquele outro que fazia a voz, né? Não vamos dizer vocalista, que nego vai comparar com Bonovox, Frank Sinatra, e o Damo Suzuki está em outra gaveta. Então ele era o responsável pela voz. Mais uma vez, um boteco sob o domínio absoluto de duas lendas do rádio brasileiro, Dil Dil e JB. Tudo escorrendo bem, JB? Salve, salve. Vamos que vamos. Várias promoções no programa de hoje, surpresa de última hora. JB, como nossa torcida já participa do João Boteco, meu amigo. Rapaz, molezinha. Vamos lá. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e conversa com a gente. Por falar em conversar, estamos aguardando a Procuradoria de Tecnologia da OFM apertar os parafusos aqui para mais uma vez a gente tentar colocar no ar. É uma tentativa, né, JB? Sim. Nandão, diretamente do Quênia, já que as colunas de fofoca no planeta tratam de forma efervescente da relação dele com a Vandete, sobrinha do Obama. E o negócio está pegando fogo lá, tá ligado, né? É verdade. Enfim, vamos falar muito de Damo Suzuki até meia-noite, estamos ao vivo. Do Fall, em um disco lançado em 88, a gente cai para Recife, num disco lançado semana passada. Estragar o final do filme, revelando a surpresa que estava pra acontecer. Afinal, não há muito a fazer, se é pouco tempo que sobra para tentar evitar que isso aconteça. Sem saber que o bem vencerá e o herói da história, sem moral, salva o planeta. É sempre o mesmo clichê, a mesma velha explosão e o mesmo beijo molhado da mocinha agradecida. Você salvou minha vida, como poderei agradecer? Ronca, ronca. Nada a perder, sem surpresa. E se eu te contar tudo o que acontecerá, não vai ter graça. Pra que pagar pra ver? Meu herói, salvou minha vida. Está tudo bem, como poderia estar? Não há mais perigo, já posso te beijar. A moral da história, como sempre, é difícil de entender. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM, aqui é o Fred 04. E aí, porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito. Pera aí. Ronca, ronca. JB, mais uma vez o endereço da OFM para a participação da nossa torcida. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e fala com a gente. Aí ao fundo, um disco que muitos já consideram o disco do ano, de 2009. Mulato Astak e o pessoal do Heliocentrics, rapaziada descabelada de Londres. Mulato Astak é o príncipe da música etíope, descoberto há poucos anos atrás e hoje se transformou numa referência absoluta. Todo mundo quer tirar um som com o cara. Tá ligado, JB? É verdade. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Estamos ao vivo para toda a galáxia em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada Belo Horizonte 93.9 OIFM BH, 93.9 Campinas, 94.1 Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1 e Vitória 105.7. Até meia-noite receberemos vários amigos aqui no Jumboteco, que já está com a capacidade máxima. E, Gil, vamos fazer um teste de captação de áudio. Temos dois amigos aqui. O amigo da esquerda, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. E o amigo da direita? Tudo bom. Opa, tá ótimo então. É OIFM/AM, né? Hein, JB? Você que transita livremente... Rapaz, é verdade. O que diz a nossa torcida, JB? Vamos lá. O João de Deus, direto de Natal, Ica, Rio Grande do Norte, tá querendo ouvir mais dub. Rola? João de Deus, hein? Esse nome, meu amigo, se não rolar... Ronca. Oi FM. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. JB, a gente já conseguiu um contato com Kenya pro Nandão participar do programa? Rapaz, parece que a última festinha acabou com ele. A última o quê? Festinha. Nós começamos o programa com o Ken, com o Damo Suzuki, logo depois o Fall, interpretando a sua maior homenagem, a maior homenagem que a música pop já fez ao vocalista do Ken. Então até meia-noite nós vamos falar muito, vamos fazer promoção com os shows da Lapa e do Teatro Ipanema aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar de todas as apresentações do Damo Suzuki no Brasa. Aliás, JB, a gente já pode começar a informar as datas por onde essa lenda do som planetário vai circular. Vamos nessa. A brincadeira começa em São Paulo, sexta-feira agora, dia 22, no Noi Club. Depois, sábado, dia 23, no Festival Bananada, em Goiânia. Depois, aterriza aqui no Rio, na segunda, dia 25, no Oi Casagrande, no Leblon. Terça, dia 26. Detalhe, no Oi Casagrande vai ser uma palestra, um bate-papo de grátis. Tem um negócio de senha, tem um certo regulamento. Dia 25. Depois, dia 26. Terça-feira, no Rio Rock Blues, na Lapa. E na quinta, dia 28, no Teatro Ipanema. Depois ele segue para Curitiba, dia 30, e dia 3 de junho, em Florianópolis. Então, JB, rapidinho assim, a escalação dessas datas, por favor. 22, São Paulo, 23, Goiânia, 25, 26 e 28, no Rio de Janeiro, 30, Curitiba, e 3 de junho, em Florianópolis. E a história do Damo já há muito tempo é a seguinte: ele é um camelô da voz. Assim ele foi encontrado na virada dos anos 60 para os 70 pela turma do Roger Chukai e do Ken. Ele estava se esgoelando lá numa rua, o cara chegou, uma coisa parecida assim como aconteceu aqui com a Clementina de Jesus, que com 115 anos estava cantando e foi descoberta e se transformou provavelmente na grande voz feminina brasileira. Enfim. E o Damo, nessas apresentações, ele não tem uma banda fixa. Ele já veio ao Brasil, se apresentou em São Paulo. Então ele vai pulando de cidade em cidade. E com a importância que ele tem, o que há de mais cascudo nessas cidades, em termos de músicos, querem se juntar a ele e fazer a banda daquela apresentação. Isso acontece em todas as cidades. Moscou, em Dublin, em Buenos Aires, em Montevideo, em Caracas, em qualquer lugar, é assim que a coisa acontece. E é assim que vai acontecer no Brasil. As duas apresentações no Rio de Janeiro, da Lapa e do Teatro Ipanema, cada um vai ter um grupo de músicos cariocas para criar um som que não tem ensaio, é um, dois, três já, e a coisa vai absolutamente livre, leve e solta. E aí, o que aconteceu com essa vinda do Damo Suzuki ao Brasil e, finalmente, ele se apresentando em várias cidades? Eu me aproximei do pessoal do Plano B, na Lapa, a loja de disco, cascuda pra caramba, que é o pessoal responsável por ele aqui no Rio de Janeiro. Falei, pô, vamos fazer uma tabelinha, vamos colocar o Ronca Ronca junto com vocês pra gente divulgar, falar e levar o maior número possível de pessoas às apresentações, não só no Rio, mas no Brasil inteiro. E aí, entre a data do dia 26, na Lapa... Ô, JB, se eu estiver falando batatada aqui de data, você me corrige, pelo amor de Deus. Vamos lá. Se entre a data do dia 26 na Lapa e 28 no Teatro Ipanema, ele estava com um espaço livre do dia 27. E o que surgiu? O que apareceu como possibilidade? Uma gravação do Damo Suzuki, exclusiva para o Ronca Ronca. Tá entendendo a parada, Gil? E eu perguntei, e com quem ele se apresentaria? Aí o pessoal do Plano B respondeu, você pode sugerir, Você tem alguém? Eu falei, tenho, claro. Meus amigos do Binário, do Rabotnik, estão completamente descabelados com a possibilidade do Dano Suzuki se apresentar no Rio e eles tentarem essa aproximação. E a coisa ficou acertada. Dia 27 haverá uma apresentação, uma gravação exclusiva do Ronca Ronca com o pessoal do Rabotnik, que é uma outra vertente do Binário. E para falar sobre isso e muitas outras coisas, nós temos aqui Eduardo Manso e a lenda da nossa torcida, Estevão Cazé. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício. Falei muita besteira, Manso? Não, não falou besteira, não. Tudo certo. Alguma informação a mais, assim, do que eu falei? E um detalhe, assim, antes da gente passar a bola pro Manso e pro Estevão. O Damo pediu que essa apresentação, essa gravação que ele vai fazer no dia 27, tivesse um público reduzido para criar uma atmosfera, para criar um clima. Então, nós vamos. Olha só, hein, o Gil e JB, que a logística é sinistra, cabeluda. Nós vamos fazer terça-feira que vem, que é dia 26, que é a primeira apresentação dele no Rio de Janeiro, na Lapa. E eu não vou poder ir, porque nós temos esse compromisso de sangue, o Ronca Ronca, ser ao vivo. No dia 26, terça-feira que vem, nós vamos fazer um trelelê aqui com três ingressos individuais, preste atenção, hein, para essa gravação exclusiva do Damo Suzuki com Rabotnik, que vai acontecer no estúdio do Tom Capone, na Barra da Tijuca. Vai ser um grupo pequeno, de 20, 30 pessoas, e nós conseguimos três lugares reservados para a nossa audiência. Então, terça-feira que vem, dia 26, eu vou colocar na roda, pela internet, uma promoção com essa possibilidade absolutamente única. Estevão, o que que o Rabotnik está preparando para Damo Suzuki nessa gravação exclusiva para o Ronquinho? É segredo. A gente está preparando, sei lá, o nosso melhor. Estamos ensaiando as nossas músicas, na verdade, pensando no estilo dele cantar, como ele produz livremente e como ele improvisa. É que para o Damo Suzuki não rola muito esse lance de preparar, né? É, a gente está preparando meio que indo para o escuro, mas com toda a felicidade. E aí, para o pessoal entender como que a coisa acontece, evidentemente vocês vão chegar com, né, uma linha do que mostrar a ele, né? Uma ideia, e vai chegar lá 1, 2, 3 gravando. E é como eu disse, em todas as cidades que ele vai passando, ele vai se juntando com o que há de melhor na música, e as pessoas fazem duelo para ver quem vai participar. Mais adiante, o JB vai dizer quais os músicos cariocas que estão envolvidos nas apresentações da Lapa e de Ipanema. Então é 1, 2, 3 já, e ele vai puxando a linha, é isso? Inclusive, quando ele entrou pro CAN, eu sei da história mesmo, é que eles acharam ele na rua e botaram ele para fazer o show no mesmo dia à noite. E o cara já arrebentou, né? Ficou pra sempre. Ele não canta em nenhuma língua específica, ele pode estar cantando em japonês, alemão ou inglês, ele sai inventando qualquer coisa, letra, inclusive. Então é essa experiência mediúnica que os brasileiros terão a oportunidade de conferir. JB, por favor, mais uma vez as datas de Damo Suzuki no Brasil. Vamos lá. Dia 22 de maio em São Paulo, 23 de maio em Goiânia, 25, 26 e dia 28 de maio no Rio, dia 30 de maio em Curitiba e 3 de junho em Floripa. Terça-feira passada a gente já mostrou várias vezes aqui o disco do Omar Rodrigues Lopes, o guitarrista do Mars Volta, com o Damo Suzuki. Só para a rapaziada perceber o tamanho da encrenca dele. Ele é um camarada que começou ali no início dos anos 70, mas hoje, só com a presença do guitarrista do Mars Volta, tendo o Damo Suzuki como vocalista da banda dele, é para a rapaziada pensar no que ele significa. Ronca, ronca. Now woke up this morning from a crazy earth was a tumble fire. Satan and the pilgrims satellite the scene, and I became their twisted gun for hire. Don't let them get you, boy, now you shall have lights, they're coming round again. Run back again, boys, one day said. And then began to count from 1 to 10. So now I'm trying to get out of the city. You know where I can be found. The beat inside of town won't ever let you down. I woke up this morning from a crazy dream. The earth was a burning bonfire. The spaces in between, a miracle, a science to admire. That everybody knows the way the story goes. She'll love you once and leave you once again. The wind sends a shiver from your head to toes. Whispers that you've reached your FM. O Clube do Bolinha estará no dia 5 de outubro, na 30ª Feira de Animais, uma festa linda em São Carlos, estado de São Paulo. Os Seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Estava de olho há muito tempo nesse disco aqui ao fundo, intitulado Back to the Cat. Disco do Barry Adamson, que tem simplesmente na historinha dele a seguinte função: baixista do Magazine, a banda que inclusive deu nome ao nosso querido Kid Vinyl, Magazine. E logo depois foi por muito tempo baixista do Bad Seeds, e Nick Cave. E do Birthday Party, lógico. O programa hoje, no, o JB, desculpem. Oi. Eu quase chamei de Nandão, cara. Sacanagem, sacanagem. Rapaz. Porra, é um festival de lenda aqui hoje, isso aqui, hein? Mas poderia ser perfeitamente, e é, um especial de Damo Suzuki. Então, nós vamos colocar no ar agora a promoção com dois ingressos individuais para a apresentação dele, dia 26, na Lapa. É, JB, por favor, passe para a nossa audiência os músicos que estarão nesse evento para lá de Parafrentex. Bartolo, na guitarra. FS Torres, Objetos Processados. Marcos Thanos, na guitarra. MM Mendes, no laptop. Odeide, no baixo. Odeide, uma lenda, um baixista que tem mais história que o Walt Disney pra contar. E fechando na bateria digital Ameríndio. Olha só. Então a história é a seguinte: a partir de agora, dois ingressos individuais para dia 26, terça-feira que vem. Basta você participar dizendo: eu quero ir ao show de Damo Suzuki, dia 26, na Lapa. Diga o local, por favor, JB. É ali na Rio Rock e Blues, na Lapa. Pertinho da rua do Riachuelo, não tem erro não. Então a partir de agora, por que endereço, JB? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participa. Maurício, lembrando que é muito bom se a pessoa botar o e-mail e o telefone, facilita a logística, né? E o nome certo, né? Com sobrenome. JB, chove em Salvador, não? Vanessa Lee, sempre marcando presença. E aí, qual é a condição? Não? Tá dizendo que tá chovendo de tudo, rapaz. É papo de cenoura, de beterraba, chuchu. Salve-se quem puder. Que momento, hein? Afinal das contas, a gente vai falar ou não vai falar com o Nandão no Quênia? Rapaz, vamos tentar. Parece que a última festa acabou com o rapaz. Vamos tentar. Dio, liga aí! Mas como foi já devidamente anunciado aqui, temos as presenças de Eduardo Manso e Estevão Cazé no Ronca Ronca. Eles serão os responsáveis, junto com a turma do Robotnik, por essa gravação exclusiva que nós vamos fazer no dia 27, quarta-feira, no estúdio do Tom Capone. Estevão, conta a história de como vocês chegaram a essa tabelinha, por favor. Pois bem, graças à sua influência a gente ter, chegou a essa oportunidade. Na verdade, você me ligou e falou, ah, o Damo tá vindo pro Brasil, vamos tentar armar uma coisa com ele. Nesse tempo eu já falei com o Manso, ele mandou um e-mail pro cara, em 2 horas ele já respondeu falando que faria amarradão, era só fechar aqui com o produtor no Rio. E a gente fez isso, e aí tentando descobrir o melhor lugar para fazer uma grande gravação desse momento antológico, a gente encontrou a Toca do Bandido. Eles foram super receptivos, a Constança adorou a ideia do projeto e conseguimos fechar lá um bom pacote para fazer produzir essa gravação, gravar com vídeo e o áudio na melhor qualidade possível com nosso amigo Fabiano França. E, enfim, eu tenho mil agradecimentos a fazer a Toca do Bandido e a Constança. E essa é a ideia de ter um pessoal acompanhando essa gravação é dele, né? É dele. Ele mandou um e-mail pra gente falando, ah, eu ia adorar se fosse possível a gente ter um público pra não ficar aquela atmosfera de um estúdio. A gente até achou ótimo, né? Porque, enfim, o cara tá vindo, ia ficar tudo fechado no estúdio, o cara dentro de uma cabine com fone. A gente achou super legal botar os nossos amigos e dar essa chance pra uma galera de ver e participar com a gente. Então, essa galera que vai ter essa experiência no dia 27, JB, atividade para as datas que eu vou mandar uma batatada aqui forte, hein? Vamos lá. É, quantos serão lá no estúdio do Tom Capone? A gente tem um mezanino no estúdio e aproximadamente umas 25, 30 pessoas. 30 no máximo. Então, 30 no máximo, em torno de 30. Dessas 30, 3 serão sorteadas terça-feira que vem aqui, no dia 26. Para essa gravação exclusiva no dia 27. Então, muita atividade, que o bagulho é neurótico, meu amigo. E já no ar a promoção para dia 26, terça-feira que vem, a apresentação do Damo com esses músicos que o JB já falou, na Lapa. Qual local, JB? Rio Rock Blues. Fica onde, criança? Fica na Lapa. Fica pertinho da Rua do Riachuelo. Basta participar dizendo: eu quero ir ao show do Damo Suzuki no dia 26 na Lapa. Manda pra onde, JB? oifm.com.br. Fale conosco, clica no Rio de Janeiro. Isso aí. My best to hide this low-down feeling. I try to make believe there's nothing wrong, but they're always asking me about you, darling, and it hurts me so to tell them that you're gone. If they asked me, I guess I'd be denied that I've been unhappy all along. But if they heard my heart, they'd hear it cry, where's my darling, when's she coming home? I ask myself a million times what's right for me to do, to try to lose my blues alone or hang around for you. Well, I make it pretty good until that moon comes shining through, and then I get so doggone lonesome. Sometimes I think my heart is stopping too. One lonely hour seems forever, 60 minutes more to wait for you. But I guess I'll keep waiting till you're with me, 'cause I believe that loving you is right. But I don't care if the sun don't rise tomorrow, if I can't have you with me tonight. Well, I know I'll keep on loving you, 'cause true love can't be kill. I ought to get you off of my mind, but I guess I never will. I could have a dozen others, but I know I'd love you still. 'Cause I get so doggone lonesome. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em oifm.com.br. No ar a promoção, dois ingressos individuais para Damo Suzuki, dia 26, na Lapa. E terça-feira que vem, a gente faz aqui a ultra exclusiva promoção de três ingressos individuais para a gravação ultra exclusiva de Damo com Rabotnik, no estúdio Tom Capone. E na segunda hora do programa, JB, a gente coloca na roda dois ingressos individuais para a apresentação de Damo no Teatro Ipanema. Dia 28. O que mais, JB? Rapaz, tem muito e-mail chegando aqui. Vamos nessa? Posso ler? Oi, yes. Vamos nessa. O Valmor tá mandando um simples abraço. O Urias Vasconcelos de Ribeirão Preto tá marcando presença. Temos o Charles Porto. Guilherme Santos de Belo Horizonte. Temos Silvia Paz. Festival de lendas, né? Meu irmão, Rinaldo Anjos de Tabira, Minas Gerais. Temos o Antônio Carlos, de Cosmos. É, tá bom, né? Aqui no Rio de Janeiro. Tá legal, né? Tá chovendo e-mail, muita coisa. E chove em Salvador, confirma disso. Vanessa Lee. E... mostramos recentemente o disco do Nervoso, Nervoso e os Calmantes. Ele me entregou o disco quando estava vindo para a rádio, estava quentinho que nem pão. Então a nossa torcida quer ouvir mais uma música desse disco. Me sentir como um kit. Eu sei que nada tem a ver com isso, porém com o tempo pude perceber que certos caras nascem com o dom de campeão. Meu amigo não quis o iludir. Um dia terás razão de se queixar, porém não pense nisso por enquanto, pois tem saúde e atitude. Pés no chão. Às vezes sinto ânsia de me conformar, porém percebo que não é meu dever, pois assim seria só mais um na multidão. Meu amigo, é assim que quero lhe chamar. Um dia você até vai reclamar. Agora não adianta, meu amigo. Inspiração e bom coração. Sabemos que agora não há pressa, pois o tempo, sim, é justo assim. E é por isso que ofereço um ombro meu para você se confortar e tocar pra frente todos os seus planos, o que faz de mim seu principal candidato a amigo, seu principal candidato a amigo, seu principal candidato a amigo, seu principal candidato a amigo, o seu principal candidato a amigo, o seu principal candidato a amigo, o seu principal candidato a amigo, o seu principal. Ronca, ronca. JB, a promoção tá andando, cara, pra frente? Muito pra frente. Dildil, a gente vai à Bolívia. Quantos segundos? Um segundo? Ei. Vai dar um pulinho rápido ali na Bolívia, um chego e volta cheio de historinha, né? Vai apertar aí, Dildil? Então vai. Oi, FM. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca, Ronca. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. O que mais, JB? Rapaz, tá chovendo e meio a promoção, hein, cara? E daqui a pouquinho, vamos dar mais 5 minutos pro show da Lapa, do Damo Suzuki, vamos cortar e colocar na roda o show do Teatro Ipanema. Maravilha. Né? Diga lá. Rapaz... Peraí. Sem formalidade, qualquer escrita ou comunicação. É menos intenso, mais ofuscante, não causa o espanto. Aqui é o fundo, o disco do Nervoso, que terça-feira que vem a gente vai fazer uma promoção bacana com 150 edições desse CD que chegou pra gente. Agora, JB, entrou uma música aqui do Nervoso que não tá no disco. Tem noção ou não? É mesmo? É. Por que será? Não entendi. Rapaz, olha quem tá ali. Não é ele? É ele? Dali Nervoso. Eu não sou homem de meias medidas, meias palavras ou meias garrafas. Eu só sei que desde sempre, para todo fim, a canção do vento será mais ouvida, a mais temida e destemida. Aqui incita os jovens corações, aqui ensina e não explica, aqui explode as revoluções. Enquanto isso, na paz do seu medo, mais uma vítima de si mesmo, guardando segredos e desejos. A vida é nova a cada momento, a vida é invento pra quem sabe ouvir o que nos diz a canção do vento. A canção do vento não sabe mentir. A vida é nova a cada momento, a vida é invento pra quem sabe ouvir o que nos diz a canção do vento. A canção do vento não sabe mentir. Não sabe mentir, não. Não sabe mentir. Não sabe mentir. Essa foi a canção do vento. Ronca, ronca. Olha isso aqui que vai entrar, hein? Essa é uma edição de um disco espetacular, Joe Cocker, Mad Dogs and the Englishmen. Terça-feira passada nós encerramos o Ronquinha com Girl from the North Country, composição de Bob Dylan, interpretada pelo Leon Russell e ele, Joe Cocker. Essa é uma edição comemorativa de 30 anos do disco, foi lançado em 2005-2006 e traz muitas gravações inéditas, como por exemplo esse clássico absoluto do The Band, gravado por essa rapaziada. The Wait. Nervoso, nossa torcida está frenética com sua presença. Nós mostramos duas músicas com você ao vivo e tem show amanhã. Enfim, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho do seu disco, dessa apresentação. É o lançamento do disco mesmo? É o lançamento oficial aqui no Rio. E antes de mais nada, queria agradecer aí a recepção. A casa é sua, a acolhida, né? Um tanto receptiva em relação à minha invasão aqui. Isso aí. Estava passando aqui pela rua, vi uma luzinha acesa. Exatamente. Vi as pessoas que eu conheço aqui, o Estevam, os amigos do Robotnik. É isso. Viu a luz acesa, pode chegar, pode luz subir. Acesa. Se tiver com violão, então... Próxima vez eu venho com banda. Eu tava, por acaso, tava com violão aqui, que eu ganho uns trocados aqui no metrô, é mesmo aí. Em obra. Já tá segurando um lugar, né? Daqui a 8 anos, quando inaugurar a estação aqui, o nervoso vai ser o primeiro. Eu gostaria de convidar todos aí, todos os ouvintes do Ronca Ronca, da UFM e todos os ouvintes em geral, para comparecer no nosso show amanhã no Cinematec, a partir das 20 horas, quarta-feira, dia 20, Cinematec, Rua Voluntários da Pátria, 53. É legal chegar cedo, nosso show vai começar tipo 10h30 da noite, mas chegando cedo você vai ter a oportunidade de tomar um calmante comigo, né, de gengibre, opa, preparado pelo nosso mestre Ângelo do Puebla Café. E aí... curtir as interações experimentais de Flu e de Leve. Espetacular. Recebendo a moçada lá a partir das 8 horas. Chega lá que estão bem-vindos. Quem está na sua banda, Nervoso? Minha banda é o Kiko Ramos no baixo, o Ale de Moraes na guitarra, o Wagner Valim na outra guitarra, Sérgio Martã na batera e o genial De Alberto nas teclas. Gentilmente, o Nervoso colocou na roda 5 ingressos duplos para amanhã. E essa promoção com 5 ingressos duplos do show, lançamento do disco dele amanhã no Cinematec, nós vamos fazer pelo site do Ronca Ronca, oifm.com.br. Amanhã cedinho a gente dá luz verde para esses 5 ingressos. Então é coisa rápida mesmo para passar os nomes e, enfim, não ter confusão. Só mais uma coisa? Diga. Dizer que eu sou um cara livre, eu tenho 37 anos de idade. E eu vou ter a oportunidade de compartilhar o palco pela primeira vez com Jorge Israel. Uma lenda, né? Que faz aniversário hoje. Olha só, mais um, hein? Temos vários aniversariantes. Eu já tô aqui prometendo para ele um CDzinho com os full albums, álbuns completos do James White, para ele de presente. James White and the Contortions. Eu acho que, porra, é uma idade boa pra gente curtir James White. Faz sentido. JB, nós estamos em rede para o Brasil inteiro. Perfeito. Mas quando nós não tínhamos esses tentáculos todos que a UFM nos ofereceu, a gente podia chegar e falar assim, pô, BH, dá mais uma horinha de programa, dá mais duas. Hoje seria o típico Ronca Ronca para a gente colocar no ar uma versão estendida do programa com o Nervoso, com o Manso. Não, falta assunto, né? Com o Estevão aqui. Enfim, a comunicação está completamente escancarada para a nossa torcida participar do programa, não só das promoções, mas que possam, inclusive, trocar de figurinha com eles três aqui. A música brasileira independente, muito bem representada no programa de hoje. Diga lá, JB. Quero fazer uma pergunta pro Nervoso. Diga. Pode? Lógico. Manda lá. Você manda aqui, né, cara? Nervoso, outro dia eu vi um clipe bacaníssimo seu, cara, ao vivo, gravado com Lafayette, com cordas. Queria que você contasse como é que foi juntar essa galera toda no palco. Cara, foi inesquecível. Foi um projeto que eu já estava batalhando há muito tempo pro Sesc Pompeia, em São Paulo. Eu escrevi esse projeto em maio, ele foi aprovado para novembro. E aí foi inesquecível, que a gente fretou um ônibus e foi a turma toda no ônibus, quarteto de cordas. E foi uma experiência única. Foi uma direção que eu fiz, né? Não foi um show normal de Nervoso e Calmante, mas foi um pré-lançamento do disco com a participação do Lafayette no piano, né? A gente está acostumado a ver ele no Hammond, no órgão lá que o fez famoso, mas dessa vez a gente botou um piano de cauda no palco com um quarteto de cordas e as músicas ganharam novos arranjos e novas leituras. Foi, cara, inesquecível, cara. Queria muito compartilhar esse projeto no Brasil inteiro. Vamos ver. Maravilha. JB, vamos colocar a tampa na promoção de Damo Suzuki na Lapa e vamos passar para Damo Suzuki dia 28 em Ipanema. Perfeito. Damo é dia 28 de olha maio. Só, olha o jogo. Uhum. Só um detalhe sobre esse disco aqui. Nós temos aqui ratazanas frenéticas de disco, de informação, mas o Estevão Cazé são uns caras sinistros mesmo. Mas esse disco, como eu disse, foi lançado em 1970. E felizmente foi uma turnê grande do Joe Cocker com esses malucos, que foi muito bem documentado. Existe um DVD, o disco super bem gravado, essa edição remasterizada, Deluxe Edition, é um primor com músicas inéditas, gravações de compacto de estúdio que entram no disco também. E como eu disse, esses camaradas ao todo, essa banda, e nós estamos falando com rapaziada que trabalha com isso, que tem banda, ao todo era mais ou menos uma trupe de 50 cabeças dentro de um avião caindo aos pedaços. Jumboteco é um primor, última geração da tecnologia e da aviação, perto do verdadeiro Jumboteco que serviu o Joe Cocker e essa macacada para cruzar os Estados Unidos. Então, só o coral de apoio tinha umas 12, 15 pessoas cantando Rita Coolidge, dois bateristas, Jim Keltner e Jim Gordon, aquele um que matou a mãe amarretada e hoje está desaparecido, já foi julgado, não foi, não existem muitas informações. Jim Gordon, maluco, o cara matou a mãe Porra, sinistro. Essa era a trupe que estava dentro do avião. E eles iam para uma cidade, entrava uma outra rapaziada. A irmã do governador, o padre, criança pra caramba, amante, mulher. Entrava todo mundo no Jumboteco do Joe Cocker e ficavam lá transitando e gravando esse disco aqui, ó. Com a coordenação espetacular do Leon Russell, Carl Radle no baixo, então a cada cidade a trupe era aumentada, né, ia se ajustando ali ao Jumboteco dele. Entrava gente de tudo quanto era jeito, e dizem as pessoas que acompanharam, foram muitas, não só os músicos, mas esses abas que chegavam ali, que foi com certeza absoluta, isso foi em 1970, o maior consumo de drogas que houve nos Estados Unidos numa excursão de música. Nirvana nos anos 90, Libertines agora, Primal Scream nos anos 90, porra, bando de playboys. Playboy. Garoto novo. O consumo de droga dentro do avião era um negócio absolutamente industrial. Pior que o disco ficou bom, né? Deu certo. E deu certo. Olha o que os camaradas gravaram, né, cara? Negócio muito sério. Olha só. Chris Tatum, tecladista, mestre do órgão Hammond, gravou com um monte de gente, The Who, Stones, tá nessa trupe também. Isso é Leonard Cohen, que acaba de lançar um disco gravado em Londres, no Brasa, CD duplo já lançado por aqui. Nervoso, vamos aproveitar a sua presença para mais uma? Três canções ao vivo, que sabe que em breve estará no CD do Ronca Ronca, o volume 2, né? Opa! Quem passa por aqui, a gente vai... Surrupia. Foi um prazer. O que eu vou tocar agora? Eu fico aqui enrolando com o Joe Cocker. Leonard Cohen, Nervoso. E Joe Cocker. Não, de vez em quando, assim, fora do disco, você não manda um Leonard Cohen ou alguém que você gosta? Eu amo Leonard Cohen, cara. Não sai nada aí dele, não? Você lembra quando o Binário teve aqui, eu dei ideia de mandar um Led Zeppelin? Você lembra com essa porrada aqui? Palmeira ficou injuriado. O cara puxou Stairway to Heaven, aí fudeu. Fazer um sonho de transatlântico. Thank you. desespero é não poder estar 100% presente em sua vida. Quero viver a todo custo ao seu lado. Estou indignado, estou rotulado, desarticulado. Não gosto de ninguém mais. Minha cabeça enfrenta personagens. Fico suspenso e aceno aqui de cima. Eu me vejo em todos os pensamentos. Suas agonias. Pretendo me alinhar para você. O sono chega e não demora para ouvir os galos. Em sua vida eu busco abrigo e evito naufragar. Ao seu lado estou orientado, bem situado e despreocupado. Não gosto de ninguém mais. Declaro ao mundo quanto estou disposto. Fico suspenso e aceno aqui de cima. Eu me vejo em todos os pensamentos, suas agonias. Pretendo me alinhar para você. Jamais atribua nossos desencontros, nossas incertezas, a falta de amor. Meu caminho é o seu. O oposto da mágoa, pura harmonia, fonte de esplendor. Você é meu sonho de transatlântico, meu sonho de transatlântico, meu sonho de transatlântico, meu sonho de transatlântico. Eu choro por meu transatlântico e grito por meu transatlântico, e sofro por meu transatlântico, meu sonho de transatlântico. Ronca, ronca. UFM. Nervoso mais uma vez, as informações do lançamento do seu disco amanhã no Cinematec, evidentemente para, provavelmente mês que vem, você chegar aqui no estúdio da UFM com a sua banda. Oh, será um prazer, hein? A audiência está completamente descabelada com a sua presença no Ronquinha. É uma emoção, bicho. Exatamente. É. Então vamos lá, amanhã quarta-feira, dia 20, a partir das 20 horas, Rua Voluntários da Pátria 53, Cinematec. Lançamento do disco Nervoso e os Calmantes. Com presença de Dileve Flu, participação do aniversariante Jorge Israel, completando hoje 55 anos. Espetáculo. Nervoso, obrigado pela presença. Você estava aqui embaixo se atracando com um pastel de carne, um mate, não sei o que, viu a luz acesa e chegou. Fez muito bem. Foi bem, cara. Estavam de olho aqui no meu violão. Exatamente. Bem protegido aqui. Né? Obrigado, cara. Obrigado, amanhã, demais, amanhã todos lá no cinema. Todos lá, hein? A promoção com os dois ingressos individuais para a apresentação do Damo Suzuki na Lapa já desceu pelo ralo. Amanhã a gente entra em contato com os dois sorteados. Já na pista, dois ingressos individuais para Damo Suzuki no Teatro Ipanema. Dia 28, confirma, JB? Perfeito, 28. Então basta participar dizendo, eu quero ir ao show do Damo Suzuki no Teatro Ipanema. Manda para onde, JB? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, Rio de Janeiro, e por favor, coloque nome completo. Isso. agradecer o pessoal da Plano B, que está monitorando essas ações do Damo Suzuki no Rio de Janeiro. A Plano B, como eu disse, é uma loja super bacana, que fica aonde, JB? Na rua Francisco Muratori, 2A, na Lapa. Opa! O negócio é frenético mesmo, é muita informação. E a gente tenta, com toda essa mistureba, toda essa trozoba, colocar a nossa audiência o máximo possível em contato com as possibilidades de assistir o Damo na Lapa, em Ipanema, repetindo que dia 25 ele faz uma palestra, seja lá o que for, no Teatro Oi Casagrande. A entrada é de grátis, mas tem um negócio de uma senha, procure se informar, que é uma ocasião absolutamente única também. E no dia 27, na quarta-feira, nós vamos realizar essa gravação exclusiva do Damo, acompanhado pelo pessoal do Rabotnik. E aqui presente estão o Estevão Cazé e o Eduardo Manso, que também são do Binário. Enfim, o que mais que a gente pode falar sobre o Damo Suzuki e sobre o Ken para seduzir a nossa audiência, Manso, por exemplo? Para seduzir, eu não sei. Tem um fato que é relativamente irônico. Assim, você estava falando dessa questão do Joe Cocker com as suas drogas. É justamente o contrário. O Damo Suzuki, logo depois que ele saiu do Khan, ele saiu por um fato bem inusitado, que ele se casou com uma mulher que era testemunha de Jeová e ele saiu para se juntar a esse pessoal. Não sei se isso é muito relevante musicalmente ou atraente. Não, é muito, é bastante. Mas é uma informação curiosa. Hoje não, em dia, acho que ele não é mais testemunho de Jeová. Essa aqui é a indagação, não está mais nessa, então? Né? Parece que não. Parece que não. Esse faz 30 e tantos anos. É. Aqui ao fundo, o Egg Baniase, que é um disco absolutamente referencial do Kano e da participação do Damo junto à banda. E como eu disse que o Estevão e o Manso são ratazanas dessas informações, Estevão, o que, que a gente pode passar para a nossa audiência? Porque o interessante é isso, antes do programa começar, eu estava conversando com o JB, e perguntando para ele, e aí, Júlio, como é que está a reação dos seus amigos, a sua participação no Ronquinha, como é que as coisas estão fluindo? Ele diz isso, que pessoas que nunca ouviram o programa, ou que já têm o hábito de ouvir, que rádio é hábito, acima de tudo, curtem muito esse negócio das informações que a gente passa e que elas vão reverberando. Então, a gente está mostrando um disco do Ken, que é muito importante, com a participação do Damo Suzuki, com certeza absoluta. Amanhã um monte de gente vai se interessar em assistir o Damo em várias dessas apresentações. Aliás, JB, quais são os lugares que o Damo se apresenta no Brasa? Vamos lá. Olha ele aqui, ó. Estevão, você acha que essa música alguma vez depois foi interpretada dessa mesma forma? Não, com certeza não. Nunca mais. Essa é toda a graça, né? Vamos lá, JB. Dia 22 de maio, em São Paulo. Dia 23... No Noi, né? Isso, no Noi Club. Dia 23 de maio, no Festival Bananada, em Goiânia. Dia 25 de maio, no Oi Casagrande, no Leblon, aqui no Rio. Isso não é show, é papo só, aquela conversinha pra boi dormir, manja, né? Dia 26 de maio, no Rio Rock Blues, na Lapa, também no Rio. Dia 28 de maio, no Teatro Ipanema, também no Rio. Dia 30 de maio, em Curitiba. E 3 de junho, Florianópolis. Opa. E nós abrimos o programa exatamente com o Ken e logo depois o The Fall com o Mark Smith cantando I Am Damo Suzuki. E hoje em dia, se você pegar qualquer banda que foi formada há 2 horas atrás, em maio de 2009, dificilmente elas não terão a influência do Fall e do Ken. Não digo nem musicalmente, só musicalmente, né? Mas o que essas pessoas fizeram fora dos estúdios, fora dos palcos, né? Pessoas que tinham um objetivo, que tem um objetivo, o Damo é a prova disso, tocando do jeito que ele toca no planeta inteiro. E o Mark Smith, com 450 mil discos lançados, um cara que é o Damo inglês, de Manchester. É a cabeça mesma, a linha que junta é absolutamente verdadeira. Então, são duas figuras com uma história gigante, totalmente influentes no que se faz hoje em música, não só sonoramente, mas pelas coisas que eles conseguiram juntar ao longo desse tempo todo. Ô Maurício, diga lá. Outro dia eu tava num nightclub desse aí, cara, acho que era Bunker, já tem uns 2 anos, cara, eu vi uma banda, eu não conheço a banda, cara, mas era The Fall, velho. Cara, o jeito de cantar é todo. O cara descobriu que não era The Fall. Mas bicho, que isso, cara? Não, mas era muito igual. Era uma coisa assim, cara, o cara canta e é um sucesso, era um sucesso. Eu tô por fora de sucesso, sei lá, bicho. Outro dia eu descobri que o The Fall era a banda favorita do John Peel. Foi a banda que mais gravou, exatamente. Ele tinha uma caixa de discos que ele disse que se a casa dele pegasse fogo, ele ia pegar essa caixa e essa é a única coisa que ele ia levar. E foram ver depois que ele morreu que discos tinha na caixa. A maioria absoluta eram compactos do The Fall. Mas também o The Fall tinha uns 60 discos lançados, 60 LPs. Mas isso que o Nervoso falou é muito importante, porque essas bandas novas, todas elas têm essa referência do Mark Smith, que é o Fall. O Fall é o Mark Smith, né? É, no sentido da interpretação. Se a gente andar 3 passos para trás, a gente vai cair no Can. Na interpretação do Damo Suzuki, no som que o Can. Isso aqui é 1970, o quê? 72. 72, ó. Fala sério. meu amigo. E uma grande parte dessa receita chega ao Brasil semana que vem. O que mais diz a nossa torcida, JB? Valendo 2 ingressos individuais para o Teatro Ipanema, dia 28, quinta-feira. O Wilson Gustavo está querendo ver um show do Nervoso em Belo Horizonte. Olha aí. Lá na Obra, em BH. O Paulo Maia não conhecia e se amarrou no som do Nervoso. Oh. O Man manda saudações pro Nervoso. A Camila também curtiu o Nervoso. É isso aí. Amanhã todo mundo no Cinematec. O Jorge Rael faz aniversário hoje. Um outro ilustre frequentador do Jumboteco também sopra a velhinha. O cidadão Peter Dennis Blanford Townsend, que criou uma banda um tempo atrás chamada The Who. We'll be right back. Ronca, ronca. FM. É hora de renovar. Preciso do seu voto. Para vereador, Pastor Adonias, 99171. Soprando velhinha hoje. Pete Townsend, esse é o disco Rough Mix que ele fez junto com Ronnie Lane. Aliás, essa aqui ao fundo é a faixa título. Já que temos ilustres visitantes aqui, JB, vamos perguntar a eles se já assistiram o filme do Wilson Simonal. Pô, eu tô louco pra ver, ainda não assisti. Eu só ouvi falar muito bem. Eu dei de cara com ele esse fim de semana. E o que as pessoas já falavam desde o festival, quando ele passou, é um filme absolutamente imperdível. Não precisa gostar de música. Agora, a situação que eu tava até comentando com o JB aqui mais cedo, é que a maioria absoluta das pessoas, isso faz parte de um processo de emburrecimento sinistro que a gente vem passando há décadas, né? Não sabe, a maioria não sabe quem é ou quem foi o Wilson Simonal. Ninguém não toca no rádio. Não tem noção mesmo. Nem na televisão. Cláudio Manuel, que é um dos diretores, que já falou com a gente aqui ao vivo pelo telefone, e vem aqui, provavelmente até na próxima terça-feira, junto com o Max de Castro, poderia fazer essa pesquisa, evidentemente, talvez ele até já tenha feito, de saber, numa fila assim do Wolverine ou do... Você conhece Wilson Simonal? Você sabe quem é ou quem foi? Tem algum tipo de conexão com o seu hipotálamo, o nome Wilson Simonal? Ele vai chegar à conclusão que ninguém sabe. E isso vai ser um problema, lógico, ele está correndo esse risco, né? Essa é a graça. Ele corre o risco como a gente corre aqui, com o pessoal do Robotnik, com o Nervoso, mostrando esse tipo de música que faz parte do cardápio do Ronca Ronca. Isso já tem 3 anos só aqui na OFM. É o risco que a gente corre, um risco totalmente premeditado. E o Cláudio Manuel e todo o pessoal que com ele está no filme, um esforço fuderoso de fazer o filme, sabe disso. Mas é de tirar a lágrima de crocodilo, JB. Você chegar a essa conclusão de como ele é totalmente desconhecido. E como o negócio tem que ter um retorno financeiro, até para poder se meter em outras direções em cima do Simonal mesmo, o Wilson Simonal poderia ser um filme, né? Não um documentário, mas uma história contada, né? Como nós temos ultimamente no Brasil várias dessas figuras que são levadas, as vidas são levadas à tela. E antes de chegar aqui já tinha e-mail de gente indignada com a quantidade de cinema que está passando o filme, por exemplo, no Rio de Janeiro. Diga lá. É bom lembrar, Maurício, que o filme do Simonal lembra o filme do Paulinho da Viola, o documentário sobre o Glauber Rocha, que é o tipo de filme, cara, que se você não for ver nos primeiros 15 dias, já um abraço. É. O filme não fica em cartaz um mês. Porque, cara, olha só, o filme está em cartaz em menos de 10 cinemas no Rio todo. Absurdo. Né? Ou seja, na Zona Norte é um ou dois apenas. Isso, na Zona Norte um só. Um cinema. Ou seja, ou vem 15 dias, um abraço. Por que os filmes nacionais só estreiam por aqui, na Zona Sul? E por que os filmes de terror não estreiam na Zona Sul? Pergunta que não quer calar, cara. Não, essa pode ser a perguntinha da semana que vem. Valendo os 3 ingressos, as 3... possibilidade de você acompanhar a gravação exclusiva do Ronca Ronca do Damo Suzuki com o Robotnik. Registrou aí, JB, a pergunta do Nervoso? Perfeito. Nervoso mandou, a pergunta vai ser essa, formatada, alavancada pelo Nervoso, negócio de filme terror, Zona Norte, filme não sei o que, bababá, é isso aí, cara. And when it's gone, esse é o Ronnie Lane. No ar, 2 ingressos individuais para a apresentação do Damo Suzuki no Teatro Ipanema. Basta participar dizendo, eu quero ir ao show do Zamo Suzuki no Teatro Ipanema. E manda para onde, JB? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e passa os seus dados completos para a gente, dizendo que quer participar da promoção. Por falar em terror, eu me lembrei de uma história espetacular que foi contada semana passada pelo Zé McGill, um dos pilares da festa Macula, só de música africana, que acontece agora dia 6 de junho, no Cine Glória. Ele morou um tempo em Los Angeles. Olha essa, JB, que tu gosta do cara, hein? Manda. Ele morou um tempo em Los Angeles e trabalhava numa pizzaria. E um belo dia ele viu quem ali, ciscando atrás de uma pepperoni, com a boca cheia de queijo, a mão toda oleosa. Quem? Ozzy Osbourne. Ele falou, ih, rapaz, o cara é cliente. Aí passou uma semana, ele tava lá num plantão da madruga e vê lá, Mr. Osbourne, entrega na casa do... Ele meteu a mão no papelzinho e falou, essa ninguém tá, acho que eu vou lá levar. Beleza. Se preparou, né? Tecnicamente, para fazer a entrega na casa do Ozzy Osbourne. Pim-pão! Aquela casa lá do reality show, manja? Aquela mansão dele? Sim. Quem atende a porta? Quem? O prego do filho. Vai ter filho prego assim na conchichana, né? Hein? É o tal do Jack? Não fala o nome dele, não. Como é o nome da criança? Agora é que tu falou. Jackinho. Ai, ai, ai. O prego atendeu. Ele é o Jack the Ripper. O prego atendeu a porta, ele falou, pô, tô aqui pra fazer a entrega de pizza aí que vocês fizeram. Aí o prego, Daddy! E ficou ali, né? Zé McGill ficou ali esperando com a pizza queimando a mão dele. Aí passa um minuto, dois, uma batidinha no ombro do Zé McGill. Por trás, olha o perigo, por trás. Ele de frente pra porta vendo a mansão lá dentro. A mãozinha bateu no ombrinho, pau, pau. Ele vira, tá Ozzy Osbourne, todo de preto, com um regador na mão, maluco. Tava regando as plantas. Que maravilha, hein? 2 horas da matina. Give my pizza, fucker! Aí ele tomou aquele susto e falou, porra, e aí, Ozinho, beleza? Não, tranquilo, não sei o que, babá. Custo da pizza, 20 doletas. Ele entrou, vou pegar o dinheiro ali. Pegou uma notinha de 100 e deu pro Zé McGill. Fica com troco, bonitão. Botou no bolso 80 doletas no dia ali. Que maravilha. Aí chegou e falou assim, porra, Mr. Osbourne, é um prazer estar aqui atendendo você, não sei o que, já vi que você é cliente da pizzaria, não sei o que, babá. Pô, eu sou um fã seu de muito tempo, sou brasileiro, tô aqui ralando, não sei o que. O Ozzy Osbourne olhou no meio da testa e falou assim, whatever, e bateu a porta e entrou. Você não conheceu o saudoso Lilito, não, né, Maurício? Você conheceu o Lilito, um motoqueiro, um cabeludo? Sim, claro, lógico. Você lembra das histórias do Lilito? Claro, lógico. Porra, ele me contou uma fantástica, bicho. O Ozzy, quando veio aqui no Rock in Rio, em 1985, porra, lamentou a morte de Randy Rhoads nos ombros dele, bicho. Oh, Lilito, I miss Randy so much. Subiu, né, o... Oi? O Lilito. Lilito, subiu. Deixa em paz, Lilito. Quanto tempo pra acabar o milho e acabar a pipoca, Gil? 15? Manso, a gente tem que seduzir os nossos ouvintes no Brasil inteiro. É pela presença do Damo Suzuki em solo auriverde. É o que mais a gente pode comunicar à nossa audiência para realmente eles se sentirem a importância desse cara. E são várias apresentações. São Paulo, Curitiba, Florianópolis, é isso, JB? Perfeito. Acho legal principalmente porque em cada banda ele vai se apresentar com uma cidade, em cada cidade ele vai se apresentar com uma banda diferente. E são os melhores músicos da cidade, é uma boa seleção assim, e é uma boa oportunidade também para as pessoas se ligarem em quem são os músicos da cidade, quem é a galera que está fazendo um tipo de música um pouco diferente por aí, não só no cenário pop e da mídia. Você sabe quem se apresenta com ele em São Paulo? Nessas outras cidades? Não, né? Não fiquei sabendo, não. Eu sei que ele já esteve aqui antes, acho que foi dois, três anos atrás, ele se representou com a galera do Hurt Mode. Aliás, essa é uma informação boa, hein, JB? Para nossa audiência em São Paulo, nesses 15 minutos finais, informar com quem que o Damo Suzuki vai estar junto em São Paulo. Não percam esse show, quem estiver ouvindo Vale muito a pena. Aqui no teatro já foi falado que quem vai tocar bateria com ele no Teatro Ipanema é o senhor Leonardo Monteiro. É, Léo Massacre. Nós demos Léo a escalação. Massacre aqui. Completo. Nós demos uma escalação. Porra. De Ipanema, JB? Não, Ipanema não. Demos só tem lá, aí? Pá. Tem aí de Ipanema? Lá, vamos ver. Me dá um minuto. Tem aí? Vamos ver. Ipanema. Diga lá. Léo Monteiro, na bateria. Barrão e Luiz Herbini, eletrônicas. Barrão e Luiz Herbini são dois terços do Chelpa Ferro. Aliás, essa é uma informação que dá muita alegria ao Ronca Ronca. Sérgio Meckler, que é a outra ponta, está na Espanha trabalhando no novo filme do Andrusto. Andrusto está montando o filme lá e é um talento, né, do cinema brasileiro. Nosso amigo botafoguense, sinistro e muito ligado ao Chelpa Ferro. O que mais? Flávio Abis, na guitarra. Uma lenda. Flavinho. Excelente guitarrista. Péssimo jogador de futebol. Clayton. Brincadeira, tem noção. Creio eu que. Flamenguista, né, Bi? Clayton Fábio. Tem isso. Clayton Fábio no baixo. E fechando, Cláudio Monjope, percussão. Grande Monjope. Claudinho. Então, é rapaziada de primeiríssima categoria. Monjope foi gravar o primeiro disco do Tequila. Pô, eu tinha 20 anos, do Acabola Tequila, lá no estúdio AR na Barra. Foi a primeira vez que eu vi um Mug. Mas o irmão Jota foi com ele, eu nunca desconhecia. Então essa é a rapaziada. Foi um rapaz tardio. Mas o irmão Jota tocou com vocês? Ele gravou? Gravou no disco. É mesmo? Não sabia não. Vamos ver um pouquinho de Andorra enquanto eles resolvem esse negócio aqui. Yanduri fez aniversário terça-feira passada, dia 12. Nós comemos mosca e não falamos dele. Aliás, mesma história do Simonal. O Yanduri já subiu, uma lenda absoluta. Um daqueles caras que abriram a selva para a turma punk chegar em meados dos anos 70. Ele com a rapaziada do pub rock ali na Inglaterra. Né? Um monte de gente bacana que ficou e se colou. Com o pessoal do punk e muitos continuam até hoje. E o Yanduri era um fio desencapado, mas daquele sinistro mesmo. Lançou discos muito importantes, se relacionou com gente muito importante e esse filme dele já está prestes a ser lançado. Um filme de longa-metragem com atores muito conhecidos. E aí, coincidentemente, a gente lembra da história do Simonal, que poderia ser, né, uma história levada para o cinema, como a vida do Yanduri será agora, até o meio do ano. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Estamos em seguida com o Sex and Drugs and Rock and Roll. Diga lá, JB. Rapaz, cavando aqui, achei a escalação de São Paulo. Opa, olha só. O trio que acompanha Damo Suzuki em São Paulo é formado por Paulo Beto no baixo. Desculpa, é um quarteto. Paulo Beto no baixo, Miguel Barrela, guitarra, Dudu de Suda no Moog e Ciro Medes na guitarra. Nervoso, fale de Barrela. Muito bem, rapazes. Estão de parabéns. Isso eu não conheço. Quer dar uma passadinha na história de. Pô, esse BGE era hit na Fluminense, Maurício. Total. Opa! Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good. Mas aí, Maurício, sabe. Você não falou de cinema, pô. Afinal, rolou aquele filme do Keith Moon com o Mike Myers? Só mudando de assunto rapidinho. Só falando de cinema Não tô sabendo. Ia rolar um filme desse, né? Com o Mike Myers interpretando o Keith Moon. Ah! História do Moon, O Man já manda informação pra cá dizendo se já estreou, se não estreou, não sei o que, blá, blá, blá. Mas olha só, um assunto que é interessante, JB. A gente alavancar, brifar, startar com a rapaziada aqui do Binário, do Robotnik e o Nervoso. É o seguinte, nós passamos as mãos terça-feira passada, na realidade o disco não chegou às garrinhas dele, ele tá nervosinho pra caramba, que não é o Nervoso aqui, é o outro, o nosso amigo ouvinte, Túlio. Nós demos o disco da Nação Zumbi, do Chico Science, lançado agora nesse projeto da Sony, meu primeiro disco, que tem Chico Science, João Bosco, Vinícius Cantuária, Engenheiros, e muita gente pergunta, já viu o disco tá à venda? E eu, nos últimos dias, me deparei com ele à venda. E aí a história é a seguinte, e aí entra o Manso, o Estevão e o Nervoso. A média de preço desse disco, eu já vi, de R$ 85 a R$ 115 o disco. Então, e ele vem com um CD. Um CD hoje não custa nada, né? Para a fábrica, um CD custa dois saquinhos de amendoim e uma mariola. Né? E o vinil, evidentemente, tem um peso, tem um trabalho de papel, o encarte, uma coisa que realmente tem um custo. Agora, você estipular, entre aspas, um preço de R$100 para um projeto que visa trazer um novo público consumidor de música, porra, você está dando um tiro no pé, meu amigo. E quem vai comprar esse disco? Ninguém. Por R$100 em média. Eu vi por 85 e vi por 115. E o preço anunciado na imprensa é de R$100. Caraca. Nossa. E eu já dei o exemplo aqui do Maurício Takara. Falamos aqui do Hurt Mode. O disco dele em São Paulo custa R$40. Prensado nos Estados Unidos, com papel americano, com lacre americano. E custa R$40. O disco do Binário também, prensado lá fora, tudo enfim, custa 50 aqui. Vou levantar uma polêmicazinha. É isso aí. Eu acho que o artista tem parte nisso também. Na hora que esse projeto é negociado, ninguém pensa no preço que ele vai chegar ao consumidor. Isso nunca é discutido. Ou é? Depende do seu porque, do seu nível, pô, de controle. Pô, cara, se eu desculpo que vão lançar um vinil da minha banda, eu vou ficar louco. Pô, que maravilha, bicho. Um vinil, um projeto gráfico foda. Eu, pô, sempre sonhei com isso, ter um vinil com aquele cheirinho de disco importado, cara. O cheiro é fundamental. Sem cheiro, cheiro não chega nem perto. Porra, né? Nariz é pra isso. Aí, bicho, porra, como é que você vai imaginar que vai chegar esse preço? Não, e o do isso Lenine. É discutido numa o do mesa, Lenine, a gente já falou aqui, o mais barato, o vinil do Lenine, custa 160 merréis. Mas, bicho, isso não custa. É completamente fora de padrão. Porque não custa tudo isso pra produzir. É simples. É facada. Acho que eles já estão esperando vender tão pouco, porque eles querem vender poucos e caros. E por que o nome gravadora? Se gravadora não grava nada, porra. Só estorque dinheiro dos outros. Mas essa aqui é a conclusão do tiro no pé. É um projeto bacana, que traz o disco prensado de uma forma muito, né, profissional, não é um esculacho, né, um vinil fubazento, que ainda traz o CD com faixa extra, e você coloca no mercado esse disco em média por 100 pratas. E presume-se que essa ideia seja exatamente para no Brasil você agrupar possíveis novos compradores. Porque depois dessa safra, outra virá. Outras gravadoras vão fazer. A DEC comprou a única fábrica de vinil. Aí fechou o negócio, aí descobriu que precisa de uma autorização do meio ambiente. O bagulho já parou. Então, mas a ideia é essa, de você criar uma nova possibilidade de consumo de música, já que o CD praticamente não existe mais. E o vinil vem com todo esse charme, com esse cheiro maravilhoso, que o Nervoso falou. E as pessoas estão reconhecendo isso. A garotada, o Túlio tem 17 anos, ele é louco pro vinil, ele é louco. Ele faz o diabo. Ele tá angustiado porque não pegou o único disco. Formato que vai sobrar é o vinil, sem dúvida. Só vai sobrar barato e disco e vinil. Disco, cara. Vinil, com certeza. Mas entre a molecada, DVD. Talvez o Túlio seja coisa rara ou não? Não acho que seja, não. Eu vejo em, né, nessas lojas que oferecem disco com uma variedade considerada, a garotada mesmo. Quem eu vejo se interessando e procurando é a garotada. Porque o cara de antes, ele já tem os discos dele. Não, é que eu tava conversando com um cara de uma loja. Ah, mas isso aí é para colecionador. Não é para colecionador. É para um público novo. né, que vai pegar aquilo, vai curtir e vai querer se interessar por um outro lançamento. Agora, por 100 merrengues, é porra, só o filme... É, pegaram o preço lá de fora, né? Um vinil. É. Um vinil hoje em dia em Londres está o quê? 20 libras? Lá fora no Japão, né? De repente. Né? Rapaz, tô gostando muito desse finalzinho do Ronca Ronca com esse papo com os nossos amigos e com o Yanduri ao fundo. Mas o Yanduri era muito sequelado, o cara arrumava altas ingresias, manguacento, enchia caveirinha, arrumava altas kizumba, puta que mamava. Você assistiu o show dele? Infelizmente não, cheguei perto, mas não rolou. JB, tá acabando o milho, cara. É verdade. E aí? Vamos dar uma geral aqui nos e-mails? Alguma informação de última hora? O Mão falou desse filme do Keith Moon, não, né? Até agora, não. Só mandou um saudações alvinegras. Certo. Foi irônica, hein? Saudações alvinegras. Só pode vir uma risadinha irônica depois dessa. Estevão Manso, eu tô preocupado com a nossa incapacidade de realmente empolgar a nossa audiência em todos esses lugares onde o Damo Suzuki vai se apresentar. JB, você acha que nós fomos totalmente incapazes de passar essa vibração toda, cara? Rapaz, eu acho que cumprimos o nosso papel. É, a missão foi cumprida? Eu acho que sim. Quer botar mais uma música dele? É, não, acho que não precisa, não. Não precisa, né? Tá legal. Então, lembrando que terça-feira que vem a gente coloca na roda três ouvintes nossos que vão acompanhar essa gravação exclusiva do Damo Suzuki com Rabotnik no estúdio do Tom Capone, nosso queridíssimo, saudoso Tom Capone. Vale mencionar o ambiente, né? O Toca do Bandido é uma casa maravilhosa, um ambiente cheirinho de verde. E por indicação do Damo, ele fez questão de ter uma rapaziada presente, umas 30 pessoas. Três serão da nossa audiência. Isso terça-feira que vem. Hein, JB? Rapaz, o Man pintou aqui dizendo que o filme nem sequer foi feito. Que maravilha. E olha só, confirmadíssimo agora pro início do mês a mega promoção CD duplo e DVD de Miles Davis, A Kind of Blue. Os discos já chegaram, vai ser uma coisa de doido, muita atividade. Diga lá, JB, mais uma informação. Rapaz, lembrando que segunda que vem, dia 25, tem show da Luciana Pestano no Cinematec, com participação de Tony Platão e mais uma grande rapaziada. Repetindo data, dia, espaço e hora. Luciana Pestano, segunda que vem, dia 25, no Cinematec, em Botafogo, pertinho do metrô, sem erro. Mais uma historinha rápida. Agora que eu vi aqui no papelzinho, que poderia levantar um assunto bacana, que é sobre a incapacidade nossa brasileira de reivindicar as coisas e procurar uma situação melhor pra gente. O Jefferson, meu amigo, que não é o nosso Jefferson do áudio de Belo Horizonte, ele tá morando em Madrid já há algum tempo. Ele mora numa pracinha que em pouco tempo se transformou num local de encontro, uns bares foram montados ali, e, enfim, virou uma zoeira, a pracinha antes tranquila. E aí o que acontece? A espanholada vai pra lá, enche a caveirinha e deságua onde? Na rua. Não tem banheiro químico, não tem nada. E começou uma fedentina dos marrecos na praça, que é totalmente não comercial, é um lugar residencial. E aquilo ficou uma semana, duas, um mês. E a comunidade chegou e falou assim: porra, vamos lá na prefeitura, isso em Madrid, hein? Vamos dizer para eles tomarem uma providência. A gente não quer que acabe a festa, não. Deixa a festa, só coloca meia dúzia de banheiros químicos, bota ali uma rapaziada da guarda municipal para conter o mijão mais animado, e pronto, tá beleza. e ninguém fez pão nenhuma. Fingiram que a coisa estava beleza. O que, que a comunidade fez, meu amigo? O que, que eles fizeram? Olha só, vai entrar um negócio quente aqui agora. Tem um tempinho ainda aí? Acabou o programa? Puta que pariu. Então, terminando a história de Madrid. A comunidade viu que a prefeitura não ia fazer nada. Durante um mês, dois meses, eles só urinaram em garrafa. Fizeram xixi durante uns dois meses. A rapaziada da praça toda. Eles encheram não sei quantos litros de urina. Pegaram aquilo numa madrugada, encheram não sei quantos carros, vans, e despejaram na prefeitura de Madrid. Que maravilha. Aquele xixi curtido, né? Xixizinho de bebê não, que bate na terra e evapora. Aquele que bate e cava um buraco, manja? Hein? Parece um chá de boldo. Parece um chá de boldo o bagulho. Conclusão. A prefeitura, na hora que abriu a janela, meu amigo, aquela nhaca tomou conta do prédio. Em dois dias eles meteram não sei quantos banheiros químicos na praça. E uma rapaziada para dar um mínimo de civilidade a uma área residencial. É mole, né? Agradecer as presenças de Nervoso, que nos honrou com três músicas ao vivo, que em breve estarão no disco 2 do Ronca Ronca. Em breve, Nervoso com a banda aqui. A Eduardo Manso e Estevão Cazé, duas lendas do Ronca Ronca de toda terça-feira. E que, no dia 27, estarão com Damo Suzuki nessa gravação exclusiva do Ronca Ronca no estúdio do Tom Capone. Obrigado a vocês. Valeu. Boa noite. Maurício. Obrigado. Valeu, ouvintes. Valeu, Mar. Amanhã esse programa estará... JB. Obrigado. Amanhã o programa estará disponível no site da OFM e durante a semana não deixe de